recebida. O metal de Nico Koala. Seu vestido amarelo, na cintura um cordão. Todo dia Mariana vem me buscar no portão. Com seu corpinho tão certinho, parecendo um violão. Mariana me abraça e diz, é teu meu coração. Com uma bochechinha tão corada, parecendo uma goiaba sorridente, ela vinha. Com jeito carinhoso ela chegava, e sem muita demora Mariana me dizia: dá nem um beijo na minha bochecha, dá nem um beijo nessa bochechinha, dá nem um beijo na minha bochecha, dá nem um beijo nessa bochechinha. Delícia! Amarelo, na cintura um cordão. Todo dia Mariana vem me buscar no portão. Com seu corpinho tão certinho, parecendo um violão. Mariana me abraça e diz, é teu meu coração. Com isso eu me sinto tão feliz, que pra todos meus amigos vou falando, que enquanto Mariana me pedir muitos beijos na bochecha vou lhe dando. Dá nem um beijo na minha bochecha, dá nem um beijo nessa bochechinha, dá nem um beijo na minha bochecha, dá nem um beijo nessa bochechinha, dá nem um beijo na minha bochecha, dá nem um beijo nessa bochechinha, dá nem um beijo na minha bochecha.